antes que houvesse dia eu sou Deus. Continuarei a existir depois de tudo. O universo está debaixo da minha lei. Tudo me obedece porque eu sou rei. Sustento tudo com a força da palavra. E a fonte do meu poder é inesgotável. O homem sabe sobre mim só o que eu permiti, porque sou Deus e outro igual eu nunca vi. Sou pai da eternidade, professor da sabedoria. O que não existe eu trago existência, a fonte da vida é minha. Às vezes o homem esquece e pensa que sabe de tudo. Um ser limitado que por mais que tente tem à sua frente um muro. Ele nasce, ele cresce, depois morre, mas